de Barilha apresentou Momento de Luz, um programa do Centro Espírita Mensageiros de Luz, Barilha, Avenida João Lemos, 503. Encerre o seu dia na luz da oração. A prece é a luz de todas as horas. Oferecimento. GS Materiais para Construção, telefone 14-3601-9300. Laboratório São Jorge, telefone 3662-1368. Cerealista Milani, fone 3662-2155. Supermercado Intraserve, na rua José Bonifácio, 83. Vidraçaria Novo Lar, fone 3662-3774. E Clínica Gastroenterológica Unigas. Do Dr. Luiz Carlos. Você está ouvindo a ZYK 553, 740 kHz, 1000 watts de potência, amplitude modulada, Rádio Cultura de Barueri, desde 1950, a Rádio da Cidade. Cultura, o amor de Barueri, orgulho de ser uma rádio 100% barueriense. Está precisando de crédito rápido e seguro? Promotora Mais, crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Tem crédito pessoal para assalariados também. Financiamento, refinanciamento de veículos e imóveis. E agora, saque aniversário com garantia do FGTS, que está disponível para qualquer trabalhador registrado. Sem consulta ao SPC e Serasa e sem parcelas mensais. Olha que maravilha! E para você, servidor municipal, a Promotora Mais está fazendo empréstimo consignado também. Fale com a Gisele, com a Natália, com a Isabela ou com o nosso amigo Eduardo Bergamaschi. Promotora Mais é a casa do aposentado de Barueri. É a Promotora Mais, respeito e agilidade para você. Ali na rua 7 de setembro, 993, sala 2, a sala 2 da Galeria Milênio. O telefone 3662-4149. Fim de semana com super ofertas no supermercado Pegorim. Confira deste sábado. Costela bovina no clube, R$17,98 kg. Bistequinha suína no clube, R$3,99 kg. Franga passarinho no clube, R$8,85 kg. Refrigerante Quatro, 2 litros, no clube, R$2,99. Cerveja Império, 350 ml, no clube, R$2,29. Cerveja Proibido, 350 ml, no clube, R$1,59. Hoje você só tem a ganhar. Sabadão, Império, Vanessa Bandeira e sua maravilhosa companhia. Vamos conferir agora, juntinhos, o que acontece hoje. José Alfredo chega à casa de Jesuína e tenta convencê-la a conversar com ele. Maria Marta provoca Maria Iris. Aécio e Daniel resolvem voltar para o cinto. Silviano chega à mansão de Petrópolis. José Pedro ouve Maria Marta contando para Maria Iris que o José Alfredo viajou para buscar informações sobre Fabrício Melgaço. Os filhos de José Alfredo demonstram preocupação com a sua viagem repentina. Silviano enfrenta Daniel e Aécio. Obrigada pela sua audiência. Não esqueça, semana que vem voltamos com mais cenas incríveis para você. Gente, eu falo agora da doutora Adriana, nossa médica cardiologista. Ela está atendendo na rua Humaitá 179, na rua lado da Santa Casa. O telefone é 3662-3907. Ela tem convênio com o Iansky, com a Sobari, funerárias, Frisocara, Sossicana, também com a usina dela coleta, supermercado Miquelás, Presente, APAS, Cooperativa Barueriense Transporte Escolar, também com o sindicato de Dois Córdios e com a Nilcard. Então você quer marcar uma consulta com a doutora Adriana Estela Barbosa Fonte, nossa médica clínica geral e cardiologista, é só ligar, fala com a Márcia, 3662-3907. Alô, na nossa língua, tá? Então se acaba de idiota. Família Adams 2, Pena Estrada, estreia no Cine Deluxe, sessões de quinta a domingo às 8 da noite, em Matinê, sábado e domingo, às 3 da tarde, todos pagam meia. Aqui você fica por dentro de de tudo. Curiosidades em seu rádio. Você sabia? As girafas conseguem limpar os ouvidos com as próprias línguas. Elas medem mais de 50 centímetros. Todos os dias você curte aqui uma curiosidade legal para você. Já estamos de volta com mais um bloco das previsões astrais. Alô, Libra, 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, não se acomoda à segurança da família. Isso pode trazer consequências desastrosas para a profissão. Atitudes egoístas vão gerar mágoas e os interesses materiais podem ser causa de discórdias. Use a diplomacia no romance também. Número de sorte para você, 71, e a cor é amarelo, Libra. Os astros falam agora para você de Escorpião, de 23 de outubro a 25 de novembro. Escorpião, não te faltarão pretendentes, mas se não combater a sua natural desconfiança, seus planos de firmar uma relação podem fracassar. No romance, seja mais paciente e dê atenção às necessidades do seu amorzão. No trabalho, a sorte estará ao seu lado e impulsionará você a realizar os seus sonhos. Número de sorte 16, Escorpião. E a cor é bege. Olá, Sagitário, 22 de novembro a 25 de dezembro. Sagitário, tantas perguntas, tantos porquês. Tanta necessidade de entender começa pela sua criação dentro de casa, não é mesmo? Só que no amor as coisas são diferentes e não funcionam dessa maneira. Enquanto você tenta compreender e explicar até o porquê de amar aquela pessoa, o tempo está passando e as suas chances de ser feliz também. Número de sorte, Sagitário. Hoje é 19 e a cor é 15. Daqui a pouquinho, Capricórnio, Aquário e Peixes, eu volto já já. Um sorriso em Bariri, consultório odontológico Budim, totalmente pensado em você, com rigorosos padrões de biossegurança e com total acesso para cadeirantes. Em Vigaia, agende uma consulta com a doutora Bruna, o doutor Renan Budim. O consultório odontológico Budim tem sempre um plano acessível para você. Consultório odontológico Budim, na Avenida Poar de Sidique, 113, no Jardim Maria Luísa, pertinho da rodoviária. Telefone 3662-681 ou 99790 2335. Resumo de novela. Vanessa Bandeiras de volta aqui na novela Pega Pega para te contar as cenas.